Solidária. Alô, torcida Jovem Confiança. Alô, Trovão Azul. Tamo junto, hein? Salve, salve, torcida azulina. Meu nome é Mike Gabriel. Sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina número 80, para falar sobre esse jogo entre Cuiabá e Confiança. Jogo que acontece pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2020. E para falar sobre esse jogo, eu estou aqui com bancada cheia. Lucas Oliva, e aí, Lucão? Como é que você está? Como é que foi sua segunda, já que nós falamos ontem no Bancada do Domingo? Salve, Mike. Salve, bancada. Eu sou diferente de todo mundo. Segunda-feira é o dia que eu tô mais disposto. Aí a semana vai andando, eu vou perdendo a disposição. Mas sempre minha segunda-feira é meu dia mais produtivo. É, ontem a gente gravou o Bancada 79, né? E hoje esse pré-jogo aí do jogo com o Cuiabá. Tava dando uma estudada no time do Cuiabá. Pare o duro, viu, Mike? A gente vai falar aqui um pouquinho aqui nessa live. Beleza. Também aqui, junto comigo, Silvia Menezes. Também esteve com a gente no Bancada 79. E aí, Silvia, como é que tá a sua segunda-feira? É, na medida do possível, né? Vendo aquela aglomeração desnecessária no aeroporto que me encheu de ódio, mas... Tamo aí, a sua hora pro jogo de amanhã, em busca da nossa primeira vitória. Ah! Beleza. Pois é. Também aqui comigo, Carla Ferreira. E aí, Carlinha, como é que tá? Como foi seu final de semana? Como é que tá a sua segunda-feira? Fala, minha bancada. Tô bem, né? Na medida do possível. Minha segunda-feira foi tranquilinha, né? Tô aqui ainda recarregando as baterias, mas muito ansiosa para essa partida de amanhã. Como o Lucas falou, acredito que seja realmente uma partida difícil, porque vem um time bem arrumado, tendo em consideração outras coisas que a gente vai abordar aqui, né, ao longo desse pré-jogo. E as minhas expectativas são as melhores, já que a maioria dos torcedores mais apaixonados dizem que é na dificuldade que o Dragão se mostra grande. Então, a gente espera que isso se confirme amanhã, né? Pois é. E fechando a nossa bancada hoje, Hilário Vestro. E aí, Hilário, como é que você tá, meu camarada? Como foi seu final de semana? Como está sua segunda-feira? Fala, Mike. Fala a todos da minha bancada. Fala quem está nos assistindo. Bom, final de semana um pouco mais aí. Fiquei um pouco chateado, um pouco frustrado. Como o Lucas falou até aqui no início, eu sou um cara que consigo, que sinto muito, né, as coisas. Sou muito, intenso. Né? Então, eu não tive um final de semana muito bom, não. Não vou mentir, não. Segunda-feira tô um pouco mais ansioso para amanhã, como sempre. Eu só vivo confiança. Né? E é isso. Vamos pegar uma super difícil, né? Mas pelo menos esperamos sair aí com um pontinho. Já é muito interessante para a gente, para a nossa caminhada na Série B. Beleza, meu camarada. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br. Além disso, você vai achar também no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no seu aplicativo de podcasts favorito. É só buscar por Bancada Azulina que você vai achar. É isso, pessoal. Vamos lá. Primeiro, antes de começar a discussão aqui desse jogo de amanhã, vamos para a coluna de Felipe Leite, Memórias do Dragão, quando ele vai falar sobre esse confronto entre Confiança e Cuiabá. Fala, Felipe! Um salve aos amigos do Bancada Azulina. Chegamos à quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O adversário da vez é o Cuiabá, um clube que a torcida proletária está acostumada a enfrentar nos últimos anos. No retrospecto, são 6 jogos, sendo 2 vitórias para cada lado e 2 empates. E 8 gols para cada. No comando técnico do time cuiabano, encontra-se Marcelo Chamusca, um técnico que enfrentamos na Série C de 2015, sob o comando do Fortaleza. Vencemos aqui e empatamos lá na capital cearense. E também enfrentamos no Nordestão de 2019. já à frente do Vitória. No retrospecto, Confiança técnico, o Confiança nunca perdeu para Marcelo Chamusca. E vamos torcer para essa série ser mantida. Um abraço a todos. Valeu, essa foi a coluna de Felipe Leite. Vamos lá. Lucas Oliva, você que estudou tanto e que recomenda tanto esse do Cuiabá, fale para a gente quais são as suas principais qualidades, aquilo que a gente se preocupa muito para sair do Mato Grosso com uma boa vitória. Hoje eu me informei no Proletário News, de Hilário aí, nos confrontos, 2 vitórias para cada e 2 empates. Então, já tivemos 6 jogos, o Dragão e o Cuiabá se encontraram muito na Série C. Mas, diferentemente do Confiança, o Cuiabá é um time que tem dinheiro. Algum empresário bota dinheiro lá, que é um time sem torcida. Os times tradicionais do estado são outros, não é o Cuiabá. Então, é um novo rico. E você vê que no plantel dos caras, tem jogadores experientes. Já jogaram Série B. O goleiro João Carlos é um galego. Era o goleiro do CRB, é o goleiro deles, fez grande atuação no Independência. Eles venceram a América, o Coelho de Minas. Eles venceram lá no Independência por 1-0. Você tem o Romário, que é um lateral esquerdo deles, que está sendo muito bem avaliado. É um cara que jogou no Ceará, passou um tempo no Santos e agora está lá no Cuiabá. Você tem o Gava, que é conhecido da massa proletária, que jogou no Londrina. E a gente teve maus bocados com o Gava, um cara que tem uma certa qualidade ali no meio. Então, time duro. O Chamusca é um cara que tem muita experiência, né? Treinou o Fortaleza e tantos outros times. Vai ser um paro duríssimo com Confiança. E, ao mesmo tempo, que você vai ter um adversário muito, muito qualificado, muito duro. Existe uma conversa nos grupos de zap do Confiança que talvez o Matheus Costa não esteja se entendendo muito bem com os jogadores do Confiança. A gente não sabe, a gente não está lá no vestiário, a gente não tem noção do que acontece ali na parte interna, mas onde tem fumaça, tem fogo. Se isso for realmente verdade, é um problema seríssimo com Confiança, porque a gente já tem todas essas limitações de financeira, de elenco não tão qualificado, e se tiver essas panelinhas de vestiário, jogador que não esteja satisfeito com o técnico, que não esteja satisfeito com o banco de reservas, isso tudo é mais um elemento para essa bola de neve da destruição. A receita do dar errado. Então, o coração proletário aqui está apertado, apertado, mas amanhã, nessa terça-feira, né? Essa terça-feira, jogo tarde, né? 9h45, parece. Jogo tarde. A gente vai acompanhar mais uma batalha proletária. Como o Hilário falou logo no início, acho que pontuar é sempre importante, né? Acho que mesmo um empate com um ponto, para o Dragão vai ser uma vitória. E se vier a primeira vitória na Série B, pô, a gente vira a madrugada aí tomando cerveja gelada, né, Mike? Sem arranjar confusão nos grupos de zap. Beleza, camarada. Pois é, se arrumar confusão aí nos grupos de zap. Silvia Menezes, não sei o quão você fez, deu uma olhada nas estatísticas, nos relatórios do Proletário News, mas o fato é que o Cuiabá, ele não tomou nenhum gol até agora nos 2 jogos que ele fez na Série B, e só fez 1 gol contra o América Mineiro. Então, isso significa que vai ser aquele jogo bem Matheus Costa, que Matheus Costa gosta, até rimou. Joguinho apertado, com poucos gols, uma bolinha ali para decidir. Então você acha que a gente tem que olhar pelo fato dele só terem feito 1 gol ou tem que olhar pelo fato dele só terem tomado, não terem tomado nenhum gol ainda nesses 2 jogos? Lembrando que eles estão invictos na temporada. Eu não acredito que a gente tem que olhar pelo fato deles terem ganhado nenhum gol, porque Felipe até não tá aqui na live, mas ele sempre diz que... 1-0 é goleada. É goleada. E a gente sabe que Série B é isso. Os caras, o que importa é você principalmente trazer os 3 pontos e fazer o papel de casa, né? Eu acho que eles ganharam dentro de casa, não é isso? Não, ganharam fora, do América Mineiro. Não, fora. Empataram, não acho que foi na... Isso, empataram em casa contra o Grêmio. Contra o Grêmio, contra o Brasil. Isso. E a questão é a gente fazer o nosso papel, convencer essa torcida aí, Lina, que está revoltada, esperançosa com a vitória, e trazer o melhor que a gente tem. Não se basear, lógico, estudar o time deles, mas não pensar da maneira que... Ah, eles ganharam de 1-0 e também ainda não levaram gol. Eu acho que acredito eu que ainda é muito cedo, nós vamos para a terceira rodada. Você levar em consideração isso, que nós tomamos 4. Eles nenhum. Se a gente for levar em consideração isso agora, nesse momento, é um pouco. Eu acho que acredito que seja um exagero. É fazer o nosso papel de casa, em busca de um pontinho lá para poder sair dessa zona aí. Valeu, Silvinha! Carla Ferreira, Carla, devido ao surto de Covid no time do CSA, o Cuiabá teve uma semana a mais para descansar e para nos estudar o nosso estilo de jogo. Isso significa que Matheus vai ter que tentar surpreender Chamusca, fazer alguma mudança, e se fosse para fazer alguma mudança, o que mudança você proporia ao nosso técnico Matheus Costa? Primeiramente, Mike, eu acredito sim que eles tenham ganhado essa vantagem, né, no sentido de terem esse tempo, né, para se preparar, ao passo que nós não tivemos, porque a gente estamos com o estadual ainda, quase não sai. Então, assim, o tempo que eles tiveram, né, para descansar, treinar, se preparar, estudar, a gente estava fazendo outras coisas, né, a gente estava... Por exemplo, a partida da terceira rodada da gente foi adiada por conta do clássico no estadual. Então, a gente não tem tanto tempo. Mas, assim, é difícil dizer que time ele vai colocar se ele varia tanto o time. Tipo, a gente para pensar, por exemplo, quando eu faço os meus pré-jogos, é difícil eu acertar uma escalação, porque ele sempre dá uma certa rotatividade no time. Então, eu acredito que eu justifico de uma certa forma pelas lesões, por exemplo, que foi o exemplo de Enes, o exemplo de Moritz, mas acredito que agora, nesse jogo, ele deve colocar Moritz, e eu espero que seja e a minha aposta para o meio de campo, já que é um dos setores que estão mais comprometidos, né, que a gente tem mais medo, mais preocupação. Então, Everton não tem rendido nos últimos jogos, e eu espero que Moritz entre com um gás melhor, enfim, renda um pouco mais nesse jogo, né. Então, basicamente é isso que eu espero, entendeu? Que se fosse mudar, no caso, em relação ao último jogo, né? Porque a gente só tem que comparar em relação a um jogo. No outro jogo já é outra coisa, ele sempre dá uma mudadinha. Em relação ao jogo passado, eu acredito e espero que ele venha com o Moritz, no lugar de Everton, e que a gente segure bem, né? Já que é um time forte e tal, eu acredito que seja um jogo, que deverá ser um jogo truncado. Porque a gente não tem tanta qualidade para sair jogando assim, a gente sabe das nossas limitações. Então é basicamente isso que eu faria, que eu espero também. Afinal de contas, os caras estão machucados ou não? Nisley e Enes. Porque tá um burburinho dizendo que os caras vão jogar machucados. Então, rapaz. Na verdade, Enes. Pode falar. Quem vai falar? Fala, Silvia. Carla. Você, Silvia. Era por conta. Não, eles estavam fazendo exames e tratando, e aí foi, tipo, melhorou bastante, tanto que ele estava no treino. Tinha como é o nome? A vontade, o técnico tinha vontade que ele entrasse no jogo contra o Sergipe, mas ele sentiu, quando foi nos treinos agora, exames e tal, viram que houve uma melhora, e ele foi escalado. A gente não sabe se, de fato, ele vai entrar, se vai pro sufoco. Nisley é o incômodo da coxa, que já é bem... eu acho que a gente perdeu ele no jogo contra o Itabaiana, que ele sentiu algo do tipo. Lá, o primeiro jogo das quartas. Das quartas não, né? Desse novo modo aí. E como é o nome do outro? Moritz, eu acredito que ele já tenha melhorado. Devido a ele já entrou no clássico, né? No finalzinho, eu acho que não tá machucado, não. A informação que eu tenho é que todo mundo viajou, ou vai viajar, acho que já viajaram, e que Enes estaria apto. E a informação de Nisley, pelo boletim médico que saiu do Confiança, foi mais uma questão de preservá-lo, porque ele tem esses problemas físicos já muito. Então, na primeira sentida que ele teve, já preservaram ele, fizeram exames e parece que não deu nada nos exames, e ele foi para jogo. Então, diferente do que aconteceu ano passado, que o jogador, mesmo nos primeiros sinais de lesão, ia jogando até o limite, até estourar, esse ano parece que a equipe vai fazer mesmo essa prevenção, pelo menos é o que pareceu pelo boletim médico. Aí a gente não dá para saber se porque nós estamos lá. Uma questão que me preocupa, de certa forma, é a questão do clima, né? Porque lá em Cuiabá é muito seco. Uhum. E, inclusive, a colunista do Cuiabá, uma das colunistas do Cuiabá, estava comentando comigo ontem, né? A Thaisa, inclusive, um beijo para ela. Estava comentando comigo ontem que ela acorda e tipo, tem muita fumaça, né? Eles conseguem enxergar muita fumaça e é muito difícil para respirar e tal. Para eles mesmos que moram lá, né? E convivem lá. Acredito que isso realmente deve pesar. E espero que o pessoal lá, né, da fisiologia e tal, todos os profissionais consigam otimizar e fazer isso de uma forma que eles não sintam tanto, porque realmente é muito difícil, sabe? Para a gente que mora aqui, né, em beira de praia, a umidade em cima, chegar lá e pegar uma umidade de 30%, 25%. Inclusive, eu acredito que o jogo seja à noite por conta disso, por conta dessas questões de clima. Então, isso é uma questão que me preocupa de certa forma, porque já joguei em lugar seco e é bem complicado, mas eu acredito muito na preparação do nosso time, né, em relação a essas questões. Quero acreditar que vão se preparar da melhor forma, né, mas de certa forma fico preocupada, porque é sufoco, viu? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de ir para um lugar seco. Eu particularmente joguei em Brasília, e meu time já jogou lá em Cuiabá, inclusive, e é bem complicado, assim, a gente sente bastante, principalmente também porque a gente vive no meio do mar, né? Sim, sim. Eu passei 15 dias em Cuiabá e, meu irmão, difícil. A primeira semana foi sangrando todos os dias pelo nariz, porque ressecava tudo. Não, eu já joguei em três lugares, né, assim, Brasília também já joguei um brasileiro. Na verdade, brasileiro nos três, Brasília, Cuiabá e em Goiânia. E, gente, é terrível. Eu acho que Cuiabá, dentre esses, foi o pior lugar que já pude colocar para jogar. É uma sensação terrível. Eles passaram mal do time. É muito ruim. Muito, parece que você propaga e tem um negócio seco. Você é muito ruim, muito. Imagine, mas acredito que por ser à noite, quase 10 horas, tomara que dê uma melhorada. Quase 10 horas, né? 9h45. E que vai dar porque tudo lá certo. É uma hora, lá tem, lá tem fuso. Vai votar com. Lá tem fuso. Oito. Eu tava pesquisando a previsão do tempo para amanhã lá, e mesmo à noite a umidade vai estar bem baixa. A temperatura vai dar uma queda, né? Em comparação durante o dia, mas mesmo assim a umidade vai ser baixa porque é característico da região. Mas acredito que, como disse, né? Como eles têm uma gama de profissionais que preparam. Eu acredito que seja menos pior, né, para encarar, tipo, em relação a mim, por exemplo, ao meu time, que era time amador, em relação a Silvia, né, então eu acredito que seja menos mal, mas não, eu acredito também que vão sentir, entendeu? Bem, gente, felizmente a gente ficou sem Lário, a internet dele não colaborou. Aí a pergunta que eu tava fazendo para Hilário, eu passo para Lucas, para o próximo da fila, para a gente já ir para os finalmente. Lucas, o Cuiabá, ele está invicto, ele tem sido destaque, né, na mídia sobre isso e tal, mas ele só disputou o campeonato mato-grossense. Se a gente for olhar o nível, ele é igual ou até pior que o sergipano. Só teve dois jogos de nível mais pesado, que foram a estreia contra o Brasil e o jogo contra o América. Isso pode ser uma vantagem da gente, que já pegou mais jogos muito mais pesados esse ano. A gente já pegou Fortaleza, Bahia, Sport, Santa Cruz, os próprios dois jogos iniciais da Copa, da Série B. Os nossos clássicos aqui são mais pegados, afinal, o Cuiabá nem faz clássico lá. O clássico de lá geralmente é misto e Operário de Várzea Grande. Enfim, essa característica de estar acostumado a jogos mais pegados pode ser uma vantagem para a gente? Ô, Mike, isso aí é um olhar positivo da coisa. Eu não vejo vantagem nenhuma para a gente, porque o Cuiabá mostrou qualidade vencendo o América de Minas no Independência. Eles deram um vacilo em casa contra o Brasil de Pelotas, que a crítica especializada diz que é um dos times frágeis da Série B junto com a gente. Mas assim, o que pode ser positivo para o Confiança é o fato de ter know-how de enfrentar o Cuiabá. É, não é um adversário que o staff do Confiança chegue lá, oh meu Deus, o Mineirão. Não, o Confiança já jogou algumas vezes na Arena Pantanal e já enfrentou o Cuiabá algumas vezes. Ganhou, perdeu, tá tudo igual no confronto. Então, eu acho que o Cuiabá tem muita vantagem, porque ficou uma semana parado. Eles ainda viajaram, não sei se pararam em São Paulo ou em Brasília, mas aí aconteceu aquele caso com o elenco do CSA e eles voltaram para Cuiabá. É, e essa pergunta de Aélio aí, Aélio Lopes, que sempre acompanha a gente, ele quer saber o time titular do Confiança. Essa é a pergunta de US$1 milhão, Aélio. Porque o Matheus Costa, desde que chegou, não repetiu o time. A gente pode escalar assim, facilmente os defensores, né? Rafael Costa, Enes é titular, saiu porque se machucou. A zaga de Matheus Costa é Nirley Mancini. O lateral esquerdo dele é Silva. Só que ele tentou Dudu no momento errado, né? Foi naquele jogo de Ribeirão Preto. E ele vinha jogando com Amaral na cabeça ali de área. Só que, pô, tá nítido que Amaral, infelizmente, não tem condições físicas, nem velocidade. E pro nosso pitbull, ele tá sempre chegando atrasado, toma amarelo logo no início da partida, toma amarelo em todos os jogos. Então tá complicado. Eu acho que a diretoria tem que pensar com muito carinho de trazer um volante moderno para resolver. Um volante, assim, que dê combate e que não tenha medo, saiba jogar e faça aquele início de transição ali para Confiança. É uma coisa que está precisando demais. Mas, assim, esse jogo contra o Cuiabá tem tudo para a gente perder. Só que quando é assim, normalmente o Confiança, ele surpreende, né? Ele surpreende. Que a gente esperava um bom jogo em Ribeirão Preto e a gente viu a palhaçada que foi. Eu confesso sempre assim, quem estiver aí escutando o podcast ou vendo a live a gente agora, vá se acostumando. É o time do improvável. Quando você pensa que vai acontecer alguma coisa, acontece exatamente o contrário. Então, eu estou esperando uma derrota amanhã. Mas, se tratando de Confiança, tudo pode acontecer. Eu acho que o empate é goleada, como disse o Lipe lá de Betim. É isso, Marcos. Valeu, Lucão. Então, vamos... para o finalmente, vamos escalar esse time amanhã. Como é que vocês entrariam com esse Confiança? Como é que você, Carlinha, entraria com esse Confiança? Amanhã a gente vai discutir em cima desse, em cima da pergunta de Aélio. Levando em conta que está todo mundo disponível, né? Até Bruno Paraíba. Como você entraria lá na Arena Pantanal para vencer o Goiás, ou o Cuiabá? Então, eu fiz a escalação, coloquei lá, inclusive no meu texto lá no Blog Mac, né, no Blog Mulheres em Campo, que a colunista que vos fala, no caso eu, apostou em Rafael no gol, na dupla de zaga Nirley Mancini, os laterais Silva e Thiago Enes, e aí na volância eu coloquei Jefferson e Amaral, se não me engano, e mais na frente, né, no meio de campo, coloquei Moritz e deixa eu ver mais... Iago, Reis e Mikael. Não optei por colocar Bruno Paraíba, porque acredito que, pensando como um técnico, Mikael esteja um pouco mais familiarizado com os outros jogadores, e aí a ligação pode ser mais tranquila, né? Então, assim, mexer demais nesse sentido, para mim, não era interessante, entendeu? Na minha leitura. Então, eu coloquei dessa forma, basicamente. Porque... Não quis colocar Danilo Pires, como foi da última vez, porque eu acredito também que a gente precisa reforçar um pouco a questão de marcação, e acredito que os dois volantes, Jefferson e Amaral, funcionam melhor nesse sentido. Discordo. Fala essa discordância. Não, pô, tá claro que Jefferson e Amaral não funcionam bem, pô, batem cabeça. O Jefferson, mas eu não acredito que o Pires seja bom também, velho. O Jefferson, para ele dar um giro no próprio eixo, pô, é meia hora, pô. É muito lento aquele cara, é muito lento, e ele com o Amaral não funcionam bem, e Danilo Pires vinha bem, tanto ofensivamente, como ele também dá os combates defensivamente. Eu acho que, cara, tá muito complicado, porque você tem que contratar um volante. Então, é aquela coisa, eles dois não funcionam bem, mas também o outro não funciona tão bem assim, e aí a gente fica quebrando a cabeça pra caramba. Eu percebo que nos grupos de zap, por exemplo, a gente começa a conversar e daqui a pouco, não vamos mais falar sobre isso, porque a gente vai endoidar. E no outro dia, rapaz, mas e agora? Como é que vai ser, hein? Como é que vai escalar? Como é que vai ser a marcação? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Então, tipo, a gente tá naquela questão das incertezas, né? É complicado, pô. O Madison chegou do Goiás, é uma referência do auxiliar, é Zé Carlos, né, o nome dele? Um auxiliar que o próprio Matheus Costa trouxe, e aí trouxe o Madison do Goiás. E por que o Madison não ganhou essa titularidade? Ele até fez um bom jogo, um pitbullzinho, né? Ele também morde pra caramba. Mas por que ele não ganhou essa titularidade? Alguma coisa tem. Jefferson, pô, ele fez aquele golaço, não lembro qual foi o jogo, mas foi um golaço. Acho que foi até na Paraíba. Mas é um cara que não vingou. Foi. Jefferson não vingou. Ele atrasa muito o jogo, pô. Ele não sabe dar aquele toque de primeira, ele não sabe dar velocidade à transição das jogadas. É muito complicado a situação do Confiança. Lucas, você me lembrou bem. Eu nem me lembrava do Madison. Você acredita? É, tá vendo? Porque ele chegou... Eu também apostaria em Madison, porque não, um jogo só foi o primeiro clássico. Entrou em outros também, acho que foi. Mas aqui, rápido, acho que não entrou rápido, em nenhum da Série B. É, eu acho assim, eu apostaria, eu tô com o Silvio, eu apostaria em Madison. Mas é porque realmente... Aí na cabeça de área. E eu agora concordo com vocês, porque eu nem lembrava dele mais. Acredito sim. Então repassa a sua escalação no blog. Eu acredito que... Eu ia na direita com o Enes e Marcelinho. E aí você ia sacar quem na frente pra colocar Marcelinho? No caso, Eu botaria tiro Iago, deixa Iago e Ítalo pro segundo tempo, pra entrar 30 minutos do segundo tempo, bota eles dois. Eu botaria Reis livre, é o craque do time, ele pode cair pela esquerda, pode cair quando ele quiser, é nosso Neymar. Aí botaria Marcelinho de ponta, mas sempre dobrando ali com eles na marcação na direita. Eu botaria Matos na cabeça de área, acho que chegou a ver dele, já que os outros dois não estão bem. Só Matos. Matos. Mirley, Mancini, Silva na esquerda. Deixa Dudu também pro segundo tempo, caso a gente precise atacar. Porque o Confiança, é até duro falar isso, mas a gente é o bebê da Série B. É o café com leite. Então a gente já virar o primeiro tempo sem tomar gol é muito importante. É muito importante. E assim, uma coisa que a gente vem sempre debatendo aqui, que é importante, nosso torcedor azulino tá ciente disso, é que nem você falou, nós somos um baby, pô. Nós somos um time limitado, praticamente estreante na Série B. E assim, e a gente tem expectativa toda e tem a questão... Vou ter que pegar o carregador. Sim, já que Mancini tá testando... Já que Mancini tá testando tanto, o que é que custa dar oportunidade para Madison, uma vez que o time não tá fluindo com o Amaral e Jefferson? Olha só! Ainda assim, acredito que ele vá dessa forma. Eu não acredito que ele vá variar nesse sentido, não, do Madison, sabe? Amiga, mas Amaral não tá bem. Fora a questão dos amarelos, pô. Nós somos um time que a gente tá levando muito amarelo. E se de repente Amaral vai se descontrolar e leva outro, a gente fica sem ninguém, sem Madison e sem Amaral. Eu entendo e concordo, mas eu ainda assim não acredito que vá acontecer dessa forma, entendeu? Então vamos lá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Olhem pra tela aí, vamos tentar montar escalações. Pra quem tá ouvindo pelo podcast, tá um pouco ruim, mas no vídeo tá legal isso. Então a nossa dupla é Nisley e Mancini, né? Então... Certo. Silva na esquerda. Isso. Enes isso, na direita. Isso. A dupla de volantes, Pires e Madison. Acho que foram, sim, né? Foi isso que vocês. Sim. Pronto. Acho que sim. Qual foi apresentado até o momento? O meio seria Ari, Reis e Moritz. O meio ofensivo. Esquece Ari Moura. Reis. Merece uma geladeira depois do grupo que perdeu. Lucas Justus está falando. Já ele demite, viu? Bom. Tá, então no lugar de Ari, quem seria? Não, você bota Marcelinho na ponta direita, o Reis flutuando quando ele quiser, Mikael no comando de ataque, e esse camisa 10 aí é um problema, né? Eu colocaria Moritz, Reis, Iago e Mikael. Tá, a Eu gente acho tá que então. Iago, para mim, é segundo tempo. Numa Segundo discussão tempo, aqui, Elisa. ao vivo. Tá. Eu acredito também, porque no segundo tempo ele fez um calor da porca, da peixe. Oh, meu Deus, pode xingar aqui não, né? Meu Deus. Pode, pode, Apesar de Iago pode xingar. jogou o clássico por vontade, viu? Isso a gente não pode negar. Como? Como? Iago foi um dos poucos aí Iago... que demonstrou. Sim. Eu tenho prestado muita atenção nisso, assim. Sim, por mais que não esteja bem, ele tem vontade. Ele tem se mostrado com vontade de jogar, assim, buscando o jogo mesmo, sabe? Então, isso. Aí por isso que eu acho massa colocar ele no segundo tempo, porque ele vai estar aí naquela vibe, assim, descansadinho. Aquele gás, né? A galera do Cuiabá. Aquele gás, a galera do Cuiabá já vai estar morta, em nome de Jesus. E aí ele e Ítalo lá ciscando até uma hora encontrar o gol. Então, é isto. É, desculpa, não. Bem. Então a gente só tá em dúvida aí sobre essa ponta direita. Seria Marcelinho ou Iago? Sim, talvez isso aí, tipo, seja um e depois troque para o outro, como eu acredito que ele vai substituir, eu espero que ele substitua logo no segundo tempo, no início do segundo tempo, porque, né, é o que A Hélio que trouxe essa discussão para cá, ele disse que prefere Jefferson a Danilo Pires. A Hélio está comigo, pessoal. Hã? A Hélio está comigo, pessoal. Ele concorda comigo nesse sentido. E pensando um pouco com o Matheus, mesmo não concordando, eu acredito que ele vai escalar dessa forma. Eu não acredito que ele vai ousar tanto, não. Mesmo tendo em consideração que ele não está repetindo, né, as escalações, eu não acredito que nesse setor ele vai iniciar o jogo colocando Madison e Pires. De jeito nenhum, eu não acho. Não, sim, eu estou falando do meu time ideal, né? Porque eu é dois touros. Querendo adivinhar o que Matheus. Então, eu quero ver que ele escute o programa e escala o time que a gente acha o ideal. Ah, entendi, Lucas. Então, Matheus escala o time que. São Lucas dois touros, minha gente. Madison, olha. Madison e Danilo Pires são dois touros na Lipa. Os dois não é só. Marcelinho não Bem, tá aí, machucado, não vai jogar. E agora, Jair? Jair, só trouxe uma informação. E que no lugar de Marcelinho vai ser Iago lá na ponta, viu? Marcelinho machucado, acho que vai com o Iago mesmo. E aí eu entraria, não se deixaria Ítalo pro segundo tempo. E quanto a Ari, Lucas, eu daria uma chance. Eu acho que o Ari a gente não pode confiar nele para finalizar. Mas ele é um cara que ele. Quando ele entra bem no jogo, e eu vejo o Ari entrando, ele joga melhor quando ele é diferente de Ítalo. Ele joga melhor quando ele sai titulado do que quando ele entra no meio do jogo. Ele não precisa, e ele consegue tanto voltar para compor ali o meio campo, como ele consegue dar umas boas puxadas ali. Acho que acho que ele ainda tem alguns créditos para queimar com a gente antes de pegar um banco ali sem perspectivas. Então, na sua escalação ideal, Mike, Ari estaria, né? Na minha escalação ideal, eu entraria com Ari de saída. Sim. Exato, ele é isso mesmo. Marcelinho é ponta, não é lateral. Aí, principalmente nos dois jogos. É ponta. A gente vai subir a hashtag Marcelinho é ponta. É melhor a gente completar. Pelo amor de Deus, Ari Moura não, é Jailson. Tá vendo? Você é muito contra a majoridade. Não. Eu sou. Mas é porque, assim, eu concordo em certo ponto com o Mike, porque nos dois jogos, no meu ver, um dos melhores jogos pós parada, que a Ari entrou, que foi com o Frei, que a gente goleou de 4-0, e contra o Paraná, o time ideal que tinha Ari, Bertone, Pires, acredito que foi Amaral, Reis, Marcelinho, e agora, se não me falta, o goleiro Rafael. O Confiança jogou bem. E aí, com as substituições, lá no segundo tempo, com a entrada de Ítalo e Iago, o time jogou, eu acredito que, no meu ver, foram jogos espetaculares. Um jogo que eu gostei de ver, o que me faltou na sexta-feira contra o Sergipe e nos demais jogos. E eu acredito nesse ponto e concordo com o Mike. Mas uma coisa que a gente tem que fazer, que a gente não pode, é sair atrás no placar, porque isso mexe demais com tudo. porque tanto para o torcedor quanto para a galera, ser um time que sempre vai em busca do resultado e não que está segurando o resultado, é muito ruim isso, velho, na moral mesmo. Não, pois é, eu estava olhando uns dados da Série B, só aconteceram 3 viradas, e então, assim, quem sai atrás do placar normalmente perde esse jogo. Dos 20 e poucos jogos que já aconteceram na Série B, só 3 jogos o time que vencedor saiu atrás no placar. Teve uma cacetada de empates, tudo bem, mas normalmente isso significa que em quase 90% dos jogos, quem marca o primeiro gol pontua. Então é importante a gente pensar nisso e não ceder esse primeiro gol, que a gente cedeu o primeiro gol nos 2 jogos. Contra o Paraná, a gente ainda conseguiu ali, magicamente, com uma boa atuação no segundo tempo, empatar, depois está tomando 2-0. E aí é um alento para a gente, porque se a gente olhar como esse Paraná jogou hoje, tá liderando a Série B, a gente não empatou e fez aquele bom jogo contra um time qualquer, contra um time, sim, interessante. E aí vamos ver se a gente consegue, pelo menos, não tomar gol. E aí, não tomando gol, a gente já consegue botar o jogo mais ou menos no nosso campo, porque vai passando o tempo, o time adversário tá jogando em casa, até por olhar a gente como um time da zona de rebaixamento vai querer se lançar o ataque, e nessa a gente pode surpreender e sair de lá com a vitória. Vamos primeiro subir a escadinha. Tudo é uma escadinha. O primeiro, antes de não tomar gol, é não entregar gol, porque o Confiança tá na fase de entregar. Entendeu? Então, se amanhã a gente tomar gol construído pelo Cuiabá, eu já tô feliz. Não, os caras construíram a jogada, meteram o gol, perfeito. Perfeito. Então a gente tá na fase de parar de entregar gol pro adversário. Se a gente amanhã perder com gols construídos do Cuiabá, já é uma evolução. Cara, a situação de Matheus Costa é muito difícil. Nossos jogadores, assim, pra nível de Série B, são umas muquecas, entendeu? Não tem regularidade, pô. Não tem regularidade nenhuma. É um cara que pode fazer um grande segundo tempo, como fez. E cadê aquele segundo tempo contra o Paraná? Quando é que vai se repetir? Vai se repetir na 38ª rodada? Então, difícil. A situação é muito complicada. Lucas, pelo amor de Deus. Ele fala aqui, né, dá pra ganhar do Cuiabá, sim. Esse mesmo elenco já ganhou de time melhor, exemplo, Fortaleza. Eu acredito sim que a gente pode ganhar, sabe? E ainda assim, diante de todas as questões que a gente levanta aqui, mas a gente também tem que ter nós temos noção da realidade e de saber que não é um jogo fácil, não. Não é um jogo de um time que estamos de, vamos dizer, que estamos de igual para igual e temos as mesmas dificuldades, não. Eles estão mais tranquilos nesse sentido. Então a gente precisa reconhecer isso também. E da mesma forma que a gente pode ganhar, a gente pode não ganhar, né? A gente também não pode se iludir completamente. Então, eu confio muito que a gente pode fazer um bom jogo amanhã, de verdade. Confio muito e espero isso. Acredito que toda a torcida venha. Mas também temos que ter uma certa paciência caso esse resultado positivo não venha. Beleza, Carminha. Fernandinho, Gato. Fique assim, Matheus, por favor. Mande sua mensagem para ele. Lucas, demitindo todo mundo. O homem tá calmo, eu quero a receita desse calmante. O homem tá até aceitando tomar gol construído. Diga aí! É a segunda-feira, Mike, é a segunda-feira. Pois é, segunda zen. Mas diga aí, Silvia, que você ia falar de Matheus. Matheus, pelo amor de Deus. Matheus, fundo de uma pessoa que te odiava e agora tá assim... entendendo você, time Matheus, por favor, você busque o time ideal que a Hélio falou, porque assim, se a gente for inovar todo jogo, tudo bem que é bom porque o adversário não sabe qual time do Confiança vai pegar, mas a gente precisa de uma equipe entrosada pra que a gente... exatamente. Esse bancada de hoje tá puro deboche. Pois é. Esse pré-jogo tá demais. Silvia tá aqui. Matheus, me ajude a te amar. Né? Exatamente assim. Matheus, me deixa não subir a hashtag no Instagram fora Matheus Costa. Me deixa não curtir as notas dos grupos, das torcidas por aí afora. Ô, Silvia, tem uma coisa também. se Matheus estiver escutando a gente, Daniel Costa escutava a gente e foi sucesso total. Você tá misturando o som. Se estiver escutando a gente, Matheus, se tiver uma laranja podre no elenco, jogue fora, demita, manda embora. Porque faça uma laranja podre deixa todo o elenco podre. E Daniel Paulista fez isso. Chegou aqui, tomou uns tapas, perdeu um jogo ridiculamente para o Itabaiana, foi desclassificado para Sergipano, e aí ele entregou uma lista de dispensa para a diretoria. A diretoria mandou a galera que ele pediu embora, e ele conseguiu levar o Confiança para a Série B. Então, Matheus Costa, a gente está no início do campeonato, faltam 36 rodadas. Se for a hora de tirar uma pecinha podre do elenco, é agora. Porque o Confiança está com o salário em dia. Nessa daí eu estou com a Trovão. Está com o salário em dia. A única coisa que está faltando é futebol. Aí tá. Ei, o efeito calmante está passando. Tome outro. Tá. Foi você foi falar, tá vendo, Mike? Despertou a fera. Oriçou. O problema é que se ele fizer essa lista de dispensa, é capaz de não ter 11 para botar em campo. E aí complica. A gente tá lascado, viu, velho? Sinceramente. Oh, meu Deus, cada riso, oh, cada cá é uma lágrima, viu, gente? Mas é só figuração. Mas vamos lá, pessoal. Vamos pro finalmente aqui. Daqui a gente já divagou muito nesse pré-jogo. Vamos falar, antes de pro, já que a gente tá na divagação, e a gente ficou ali no na dificuldade de entrar e sair ali, o que vocês acham de Dudu de ponta? Acho que pode funcionar. Boa, Mike. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Ele é um tanque, ele vai carregando. Ele é bom ofensivamente. Acho que pode funcionar. Jogador de futsal, gente. Isso é futsal. Galera que começa no futsal. Dudu começou no futsal, depois se converteu ao campo. E aí, ó, se a gente for na outra coisa importante aí do ponta, o gol que a gente marcou contra o Paraná e dois contra o Frei Paulistano, os dois foram passes de Dudu ali na esquerda. Ele cruzando essa bola, que hoje em dia quem faz isso mais ou menos é Mancini. E aí ele os dois foram bem. Ótimos passes. Acho que é. Ele cruza muito bem, inclusive fez com que ele subisse a copinha maravilhosa com relação a esses passes ali na lateral. Então é bem interessante essa colocação, Mike. Beleza. Olho em Júlio Marcel. Júlio Marcel acertou Ronald. E vai estar acertando de novo. Então, ó, olho em Romário, lateral esquerdo, Romário e Rafael Gava, que inclusive jogou no Londrina, acho que naquela disputa de série de mata-mata, estava lá, né? Então, o Júlio Marcel é aqui, nosso analista de desempenho, homem da O Caminho das Pedras. Então, Matheus Costa, nada de colocar Dudu na lateral para poder marcar esse Romário. A gente já sabe que Dudu não marca bem, então é Silva na cabeça, viu? E, na verdade, Romário vai cair pela nossa direita de defesa, né? Aí, com Enes ele não se cria não, rapaz. Não mesmo. Nossa. É o porteiro do Enem na lateral direita, é Enes, rapaz. Ele não passa nada. E a Hélio, pra gente fechar os comentários... Tá com jogar, viu? Sim. Dudu, primeiro tem que deixar a marra de lado. Então vamos lá. Eu não acredito que seja a marra de Dudu. Acredito que seja falta de experiência ainda, né? Muito novo e tal. Acredito que pode ser isso. Pode ser. Ele jogou, né? Fez boas partidas, a torcida começou a incensar ele e talvez ele não tenha essa... não soube lidar com tantos elogios. Ele ainda não tem esse feeling. Vamos lá para as despedidas, rapidinho. O bancada pré-jogo era para durar meia hora, já está quase com uma hora. Vamos lá. Lucas, suas despedidas, impressões e esperanças para amanhã? Convocar a massa para acompanhar o jogo, terça-feira, né? Acho que é pelo Premier, quem ainda não está acostumado, é um canal pago das organizações Globo. Lamentar o que aconteceu hoje aqui em Aracaju, né? Deram uma camisa, um manto proletário para um genocida tirar uma foto. Eu fiquei muito chateado com isso e queria registrar aqui. E no mais, vamos torcer para nossa primeira vitória. É, tá difícil para a gente, mas tá difícil para todo mundo. E o Confiança em dificuldades, ele sempre surpreende. Então, vamos rumo à primeira vitória. Essa semana é a semana do título também, sexta-feira, para fechar com chave de ouro domingo contra o Cruzeiro aqui no Batistão. Vamos lá, semana mágica, alegria, futebol e empolgação. Abraço. Valeu, Lucão. Carla Ferreira, suas despedidas, minha amiga. O que você espera para amanhã, suas esperanças, enfim. Para amanhã eu espero muita concentração e muita vontade, né? Que o elenco azulino entre no jogo concentrado, que entre focado, né? Em defender quando for preciso defender e atacar quando for preciso atacar, né? E que consiga criar. É, a gente, claro, como torcedor, tem as melhores expectativas, mas eu espero que, seja qual for o resultado, que a gente consiga lutar, que a gente consiga colocar um time que queira, que esteja jogando de fato e queira jogar. Então, assim, é isso que eu espero, assim, dos jogadores e tal. Eu espero vontade, eu espero concentração. Valeu, Carla. Deixa eu ter essa mensagem gigante de Silvia Menezes, suas despedidas, minha amiga, suas impressões e esperanças para amanhã. Minha esperança é que, assim, que a conversa que está rolando aí, que Hernando no jogo, no final do jogo contra o Clássico, entrou lá e deu expor em todo mundo, funcione, nossos jogadores entrem com vontade de jogar, mostre ao torcedor do Confiança que não é o que a gente está pensando, a gente, grande parte está pensando, e que, assim, ainda que perca, perca com vontade de jogar, prestar atenção nas falhas individuais, que é isso que nós estamos pecando. Série B não dá para acontecer isso, porque os caras não perdoam. E, como o Lucas falou também, só os vacinados hoje lá no aeroporto, eu espero, isso foi muito chocante. O presidente, ele vincou com um decreto estadual, uma lei estadual do uso de máscara, não veio para cá, não usou em nenhum momento. Tô bolada com isso, mas as esperanças pro jogo são as melhores. E, Júlio, eu também tô acreditando que amanhã sai um gol de cabeça de Nirley, porque o bichinho tá tentando, viu, velho? Vai dar tudo certo. Amanhã é dia de Mikael. O homem tem que fazer esse gol. Bem, da minha parte, eu gostaria de agradecer a todos e a todas que estiveram aqui. A Hélio, Julinho, Fernando DG, Jailson, galera que ajudou a gente a construir esse bancada na live. Como o pessoal falou, eu não sou tão pragmático como eles, que se perca jogando bem, mas que amanhã, acho que antes até de um resultado positivo, uma boa apresentação é necessária para que a gente possa ter mais esperanças aí, enfim, para a gente poder acreditar mais. Série B está apenas começando, não é o fato da gente estar na zona de rebaixamento que a gente já tem que se desesperar. Tem muita coisa para acontecer. Esse time já mostrou do que é capaz nessa temporada, antes da parada e depois da parada. Então vamos acreditar. Acho que a gente está chegando perto desse ajuste fino. A bola vai começar a entrar e a gente vai vencer a primeira e aí tirar todo esse peso gigante das nossas costas. É isso que eu espero para amanhã. Que os anjos digam amém. Amém, amém. Amém, amém, amém, amém, amém, amém. Valeu, pessoal. Começou assim também com o Daniel. Eu vou desandou. Primeiro sim, a gente sim. Sofreu para depois vir as glórias. Exatamente. É isso, pessoal. Saudações proletárias a todos e a todas. Fui. Na Desportiva Confiança, os operários teve nome a vitória. Tua bandeira de cor alviana, eu sou confiança em todo o Brasil. Quem é o campeão dos campeões? E pelos gramados mantém tuas glórias. É a Desportiva Confiança, os operários teve nome a vitória. A bandeira de cor.